Assassinou na mão, detento, sobrevive. Tô longe da cadeia, mas se daí ladrão, estou próximo ao crime. Mano rap, capão redondo, um da sul. Junto com os manos, conexão, Carandiru. É o que precisa os artistas brasileiros. Para de mostrar a bunda e mudar todo o roteiro. Aposentar a poupança, usar a inteligência. Depois que é sequestrado, vem lembrar da violência. Se a popozuda sai da TV, eu tô ligado que aqui ela morre de fome. Pois ela faz o que? Balança o rabo, ela excita os homens. Tem uns artistas que se criou dentro da minha favela, mas hoje tá lá em cima e não suporta mais ouvir miséria. Antes de sair fora aqui dentro, eu quero gravar um duelo. Eu contra qualquer comédia que tiver de cabelo amarelo. Faz seus corre, aproveita que esta é a hora. Não vai falar mal de mim, mas só depois que eu for embora. É o tic-tac do tempo que está se esgotando. Eu falo com vocês aqui dentro, infelizmente lá fora meus manos estão desandando. Mano rap, aonde eu colo é pra trincar. Se precisar da minha pessoa, é só ligar. Dizem que o crime é podre, mas o rap não pode falhar. Resgatados pelo rap, detentos está no ar. Estou no ar, quero versar. 100% de rima, vou começar. Perdido no tempo, esquecido na ilha. Numa cela 3x4, guerreiro não descarrilha. Artigo 57, parágrafo 2º. Sou Daniel do rap, o microfone é tudo. Absolutamente aí, recuperado. Não me esqueço dos manos que ficaram do outro lado. Ponte Preta é o time e a luta continua. Rua 5, Jardim Leme, aliado à minha rua. Minha escola é o mundo, Deus é meu professor. Sou mais um vagabundo. Mundo que o crime abandonou. Break, grafite, DJ e MC. Os quatro elementos do rap estão aqui. Seguindo em frente, de cabeça erguida. Firmar sobreviventes na estrada da vida. Passando pelo complexo de pensamento, só pedra de concreto. Aí só arrebento um monte de malucos. Certo na parada, um bando de otários que não sabem de nada. Uma pá de ingresias, só marcando touca. Tesoura correrias de fita louca. Eu não quero dizer que não exista atitudes. Só faço saber que os verdadeiros não se ilude. Nem se complica, criminoso não se explica. Malandro não se requisita, é falsa fita. Se me apego à caneta, a tinta vou derramar. Malandro consciente se identificar no olhar. Dizem que o crime é podre, mas o rap não pode falhar. Resgatados pelo rap, detentos está no ar. Dizem que o crime é podre, mas o rap não pode falhar. Resgatados pelo rap, detentos está no ar.